Olhe transição Gonza. Transponder 5044, controle 199.35. Gente, está autorizado Campinas 340, Upper Wish 58. Decola da 10, curva direita, gole 11, a saída. Transponder 5044, controle 119.35, azul 4071. Correto, chame pronto para o push e acionamento, azul 4071. Chamará. TAM 3455, copia. TAM 3455.4. TAM 3455, autorizado com FIM 320, nível Upper Wish 58. Decola da 10, curva direita, na saída gole, transição Gonza. Transponder 5045, controle 199.35. Gente, o TAM 3455, autorizado com FIM, nível 320, Upper Wish 58. Decola da 10, com curva direita, gole, Gonza. 5045, transponder 1935, controle, TAM 3455. Correto, chame pronto para push e acionamento, TAM 3455. Tomará a posição 08. Centro de cabeceira, está autorizado pouso na 10, TAM 3152. Autorizado, gol 185. Direto de Né, 185, muito obrigado. Azul 4071, posição 9, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, azul 4071. Quem reportará? No solo ao Zulu 2, direito 219. Zulu, ótima solo 219, boa noite. Solo Salvador, boa noite. TAM 3152. Boa noite, TAM noite, TAM 3152, táxi via Alfa India Gate 03. Alfa India para o 03, 3152. Salvador, WebJet 6727, tem a informação Victor, Box 04, autorização Confins 340. Web 6727, aguarde a cópia Confins 340. Aguardando. Salvador, boa, tá 3662. Boa noite, São 13662, aguarde a cópia Natal 370. Guarda. Chame Recife em 1288, alterna 264. 288 ou 264, 885, boa noite, volta a ver. Boa noite. Got 157, descend flight level 100 on bump arrival, information Victor. Portugal 157, clear via bump arrival, descend and maintain flight level 040. Descend and maintain flight level 40 on bump arrival, Portugal 157. Autonomia de 3 horas, 4 horas e 10 minutos, alternando com fins, pronto para o táxi. Do 4071 no táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8.6, ajustando 014, bom voo. Juliette Alfa, Charlie, quando pronto, 18.6 com 1014, azul 4071, boa noite. Boa. Webjet 6727, copia. Web 6727, copia. Web 6727, autorizado com fins 340 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5047 e o controle 119.35. Autorizado nível 340 para confins pela Upper Whisky 58. Subida Gole Gonza, decola da 10 com curva direita. Transponder 5047 e o controle 1935. Chama pronto para push e acionamento Web 6727. Chamarei 6727. TAM 3662, copia. Copia. TAM 3662, autorizado Natal 370 nível, Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puka, transição Zipar. Transponder 5050, controle 119.35. Natal 370, Pesoluno 0, decola na Puka, Zipara 5050-0935, TAM 3662. TAM 3662, correto, chame pronto para o push e acionamento. Chamará. Flores Salvador, boa noite, Gol 1398, cruza 200 para 150, ciente da Vitor. Dessa via para o 050, via chegada Mário. Via para o 050, Mário, Gol 398. Salvador, muito boa noite, azul 4071, aproxima-se do ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, a linha de colapso está 10, 150 graus, 629, azul 4071. Livre decolagem para azul 4071. Azul, chama o controle 1935 aos 21. 1935, boa noite. O 230 para 160. 163-10, boa noite. Dessa via chegada Mari para o nível 060, vigilância radar. Redução 250 mais. Descendo para o 060, descendo via Mari para o reduzindo 259, 163-10. Controle Salvador Azul, 4071, perfil da Gole, Gonza. 4071, suba ao nível 340, saída Gole, transição Gonza. 340, Gole Gonza, 4071. O 398 reduza para 2109. 2110, 398. controlo o Web6727 no 4, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Web6727. Chamará para o táxi 6727. One 57, continue on descend via Bonfa Arrival to 2,000 feet, QNH 1014, report establishment localized course. Continue descend to altitude 2,000 feet on QNH 1014 on Bonfa Arrival, report establishment localized course, Abyssal 157. Uno 398, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, 398. Controle com 398 após o TAP, os preços efetuaram o RNAV, dá 1-0. Gente, aguarde a autorização do RNAV no 398, mantenha a chegada até Itap. Chegada até Itap em 398. Após ETAP, voe para o outro Serra Vitor 366 para a final da RNAVE. Desça para 2.500 pés, ajuste 1014. 2.500 pés após ETAP, 366, voo no 398. Táxi Objeto 6727, POB 1951, 2 horas e 30, alterno Galeão. Web 6727, táxi via Índia, quando na Charlie, chame a torre no 8 decimal meio, ajuste no 0 no 4, bom voo. Via Índia, no ponto de espera, torre 18,6, muito obrigado, boa noite. Recife 288, alternando 264 azul 4071, boa noite. Tá. Chileme é 310, reduza para 2100 nós. Retuzindo 2109, Xanemé 310. Autorizado a descida até o nível 040, Xanemé 310. Autorizado a descida até o 040, Xanemé 310. Objeto 6727, próxima ponta de espera. Web está autorizado a linha de decolar, o vento 150 com 62, chefe. A linha de decola, Web 6727. Portugal 157, complete LS approach without ground slope and contact tower on 11 HB-6. Tower 186, establish local address, Portugal 157. Controle Salvador, Xenia 6310, voltando. Siga. Confirme, os primeiros 90 metros da pista 10 de Salvador estão praticados? Afirmativo. Obrigado. Localizer, runway 1-0. Portugal 157, continue approach. Fechou 10, displaced 90 meters, stand by runway indicator. Portugal 157. 157, first shoulder 10, displaced 90 meters, stand by when indicated. Copy, Portugal 157. 09, Oceania 6310. Portugal 157, clear to land, 160 degrees, 08 knots. Clear to land, Portugal 157. Fortaleza 370. Guardando, a saída seria a 12. Momo, transição frote. Momo, frote. 37. Jet 6727, suba ao 340, saída Gol e vigilância. Gol e vigilância, suba ao 340, web 6727. Xenia 6310, desça para 2000 pés, ajuste 10014, reporte no localizador. Para 2000 com 1014, cruzando no localizador, Xenia 6310. Controle Salvador, boa noite. É Gol no 604, cruzando 220 para o 150, frente do Atis. 604, desça para o 050, via chegada mar e vigilância. 050, via mar e vigilância, o 604. 398, complete o sinal da RNAV, chame a torre 1986. Oi, 1986, Gol no 398. Salvador, boa noite, Gol 398, estabilidade na final, baixado e travado. O 398 está aguardando pista livre, a cabeceira deslocada a 90 metros. Entre 398. Portugal 157, Gold 33, right 1219. Ground on Brian Neffelman, Portugal 157. Autorizado Sam Itax, São 3662. Último ataque, 3662. Salvador Ground, Bonnet, Portugal 157. Portugal 157, approve taxi via Alpha Hotshot Otacoy Juliet. Taxi via Alpha Hotshot Juliet, Portugal 157. Tom 3858, copia? Copia. Tom 3858, autorizado Fortaleza, 370 nível, upers do Luno 9. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frote, transponder 5052, controle 199, decimal 35. Cruzado Fortaleza 370, Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, Froti, 5052, 10935. 3858, correto, chame pronto para push e acionamento. Já estamos prontos para o push e acionamento no 05. 3858, livre push, pega acionamento, chame táxi. Livre, chame para o táxi. Curso do localizador, Chané 6310. Ok, complete final ILS, tem um glide, torre 1186, Chané 6310. Completando ILS 286, 6310. Torre Salvador, boa noite, Chané 6310, no curso do localizador, pista 10 com campo à vista. 6310, continua a aproximação, aguardando pista livre, a cabeceira 10 deslocada, 90 metros, sinalizado. Ok, acusará com o campo pastelado, geralmente 310. Chame Recife em 1288, alterna 264. Recife 1288, alterna 264, web 6727, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Solo foi aos 37, libera a direita, 121, décimo 9. Direita, 129, com 398, 30. Bolo, Gol 398, Bolo 398, táxi via Alfa, mantém posição de cidade Juliette. Alfa, mantém posição de Juliette, 398. Tá, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ataque, 1, 8.